pra trás. Quebrei um buraco no meu peito e nem dói mais. Mesmo que eu morra, não vou me esquecer jamais. Chorando sangue com a caixa, como cê foi capaz. Diz pra mim como tudo acabou assim. Porque você matou a mim. Eu via você como irmão, mas não era meu amigo, era uma ilusão. Entendi porque o ódio é minha maldição.